Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Vivemos num tempo em que coexistem todos os géneros musicais e isso só pode mesmo ser de louvar, ainda para mais quando surgem bandas do calibre dos Sleepy Sun que renovam a linguagem de históricas figuras do psicadelismo como os Blue Cheer ou Jefferson Airplane, ao lado de outros revivalistas como os Black Mountain ou Comets on Fire. Apesar de conseguirmos bem descortinar as suas influências, esta banda agora com sede em São Francisco, where else, mas originários de Santa Cruz, cujos membros ainda não ultrapassaram os 23 anos de idade, têm na sua alma os mesmos sentimentos que nos trouxeram boa música assente nos preceitos do fuzz e das longest jams em tentada comunhão com o universo. Sleepy Sun, let's get weird. It's rolled down the